tenho fome, quero comer, não tenho dinheiro, quero viver. Na madrugada, é assim de pra baixo e pra cima. Procura de emprego, não encontro nada. Só encontro o bicho da cara preta na madrugada, me dando tanta porrada. Eu tô com fome, quero comer, não tenho dinheiro pra viver. Esse salário que eu tenho, não dá pra me fazer. Não dá, não dá, não dá pra me fazer. Botei minha mulher na zona. Pra me manter, eu não tenho dinheiro para me sustentar. Eu trabalho de noite separar, mas o dinheiro não dá para me alimentar. Não tem minha mulher na zona pra poder ganhar dinheiro para me sustentar. Eu tô com fome, quero comer, não tenho dinheiro pra viver. E mulher de mundo na madrugada, pra cima e pra baixo. Procura de emprego, não encontro nada. Só encontro o bicho da cara preta, me dando tanta porrada na madrugada. Eu tô com fome, quero comer, não tenho dinheiro pra viver. Esse salário não dá pra me manter. Não dá, não dá pra me manter. Trabalho de noite sem parar, mas o dinheiro não dá para me sustentar.